mas estou aqui de novo. Pode crer, conspiração de rua, preto mais, mano, cê basta. Mandando meu recado. 2002, anda correria. Teresina PI, ha, sou de Teresina PI, ha, sou de Teresina PI, ha, sou de Teresina PI, ha, sou mais um pirata que fico puto quando vejo a TV, notícia da hora, a previsão do tempo tá limpo, Nordeste realmente tá quente na região, nosso país, Nordeste prezado pelo resto do país, para todas as periferias deste mundão aí afora. Vejo Piauí roubando a cena bem diante dos teus olhos. Um jornal nacional mostrando ao mundo que Piauí está no mapa. Bem diante dos teus olhos, vai vendo noite a noite em seu caderno. Vejo quem está aqui, MM Bond, Teresina PI. Sou mais um piauense que tem o orgulho de ser nordestino. Zona Sul, P, aqui é. Sou de Teresina PI, ha. Raiz pé quente, Teresina brava gente. 150 anos resistindo, sinto na pele desde menino. Infância problemática, não sou a exceção. Na humildade como qualquer irmão, conheço o morro, a conheço a violência que assola o meu povo. Cada cachorro estampado na quebrada, minha injúria me deixa louco, hora de despertar. Povo forte, forte povo, conspiração de rua, só os loucos. É Zona Sul, pode crer, aqui é Mano Pé. Sou de Teresina PI, sou de Teresina PI, sou de Teresina PI. Tá na hora de mostrar a força nordestina e provar para vocês o poder da rima. Aqui é Mano Sebastião usando o improviso. Zona de ataque, brincando no disco. Teresina, Piauí, capital, nós somos conspiração de rua. O bicho tá pegando, então levante a cabeça, olhe para os lados e verá que a burguesia é a mesma em todos os estados. Ventos brancos, amarelos ou mestiços, o domínio está aí. Acorde e veja isso. A classe dominante é multirracial, que explora o nosso povo pensando no capital. Através de emissora, rádio ou de televisão, que aliena e manipula na contra-revolução. Piauí, Ceará, Pernambuco e Maranhão, Gereissati, Maciel, Mão Santa, Lobão, sem falar em muitos outros estados brasileiros. Mas isso não é só, tem também no estrangeiro, Chile, Peru, Inglaterra é o ar. Fique esperto e conheça a burguesia que tem lá. Pinochet e Fujimori, Tachó, Pombo e Pinto. Observa atentamente e verá que eu não minto. Sou de Teresina PI, sou de Teresina PI, sou de Teresina PI, sou de Teresina PI. Sou de Teresina PI, ha. Sou de Teresina PI, ha. Sou de Teresina PI, ha. Sou de Teresina PI, ha. Tenho uma ideia. Eu sou consciente, tenho conspiração de rua, eu sou decente. Eu tenho a minha rima, a minha levada. Eu sou o FG, eu vou falar dessa privada. Caatinga, coisa nojenta, é. Vamos explorar essa indecência. Vamos fazer uma consciência limpa. O hip hop pintou, a gente chegou e vai mandar o rap. É isso aí, é. Sou de Teresina PI, vou mandar o meu recado. Eu vou mandar, eu vou falar daí do outro lado. Eu vou falar dos manos que estão do outro lado, prestigiando o bagulho da hora, vendo como é que está. Chegando a hora do almoço, nada pra almoçar. É, como é que está? Chegando a hora do almoço, nada pra almoçar. Mas eu sou de Teresina e vou relatar. Eu vou lutar até o fim, vou chegar e vou chegar. É, eu sou de Teresina PI, ha. Sou de Teresina PI, ha. Sou de Teresina PI, ha. Sou de Teresina PI. Sou de Teresina PI, pode crer. Eu vivo na miséria, é difícil de viver. Tem que depender do sistema, pode crer. De uma forma ou outra você não tem como escapar. Ele te persegue, indo em todo lugar. Isso que flui, faz violência aumentar. E com o desemprego doido, não tem como evitar. Está escrito assim. Todos têm que respeitar.